714, direto Aracaju. Direto Aracaju, Gol no 714. Sete no quatro, chama Recife, 1-2685, bom voo. 2685, voo no 7 no 4. É 746, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, reporta estabilizado, 6746. Localizador visual, TAM 3170. TAM 3170, completa final, Torre 1, noite 6, bom pouso. Obrigado, tenha uma boa noite. 06. Do localizador 6746. Web 6746, completa final torre 1186. Controle, bom dia. Trip 5-3 no céu. Decolou, mantendo a mono. Bom. Trip 5-3-7. Bom dia. Contato radar. Sobe montanha 380, saída Momo. Momo 380, 5-3-7. Controle, muito bom dia, o 606, decolou, não escuta. Gol no 606, contato radar, sobre o mantenho 390, saída PUCA. 390 na PUCA, o 606. 5317, restrito 360. Restrito 360, 5317. controle Salvador, o Trip 5317. Prossiga. Trip 5417, presente? Trip 5317, chama Recife, ano 2685, coordene com o meio. 2685, Recife, o Trip 5317. Salvador, voo 994, decolado na sua escuta, bom dia. Voo 994, contato radar, sobe mantém 350, saída PUCA. Saída PUCA, sobe nível 350, voo 994.